Na vida o mais difícil é dar valor. Enquanto sonhos no gueto, o inimigo sufocou, roubou, criou as mentes, suicida é cabuloso. Os monstros sem controle e o tempo nebuloso. Vai chover, somente Deus pra proteger nessa altura. Abençoar o sofredor que na rua conheceu o paraíso. A ostentação, cifrão, trouxe felicidade, menos a salvação. Vi, quando eu vim, tava cheio de rancor, revolta, ansiedade, pouca dose de amor. Era só ódio, e veio no sermão o meu encontro. Pra entrar no reino, tem que nascer de novo, renovo. A minha fé me fez um homem livre, me fez enxergar com um pouco mais de 20, vencer as provação. E tá disposto a trilhar no mundão, começar de novo. Era só o que faltava, o pão repartido, a santa ceia. Na mesma noite que foi traído o batismo, pra conquistar minha certeza, a sua majestade, glória e grandeza. Assim seja, conforme irmão tá escrito, pela misericórdia e seu amor infinito. Verdadeiramente correu pelo certo, tomou a chave da vida e da morte no inferno. Irmão, é sério, eu vejo os passos assim pro abismo. Muitos por egoísmo ser roubados no dízimo, sustentados pela ingratidão do astuto. Astutos, pouco com Deus é muito. Pensou, uns carros loucos roubando a cena, uma caminhada notória ou um par de algemas. A glória ilusória que cega, cega a figueira. Arranca o cisco, mas não a trava inteira. Mesmo que não queira, a lua convida a dar um peão pelas ruas da Isa. Vai entender, porque aqui perde a salvação. Porém, tem que ser como os montes de Sião, firmão na rocha, em meio às provas valente. Pois a cada manhã se renova, é quente as promessas. Seja fiel às escrituras, só abalando as estruturas. Mais dois guerreiros da banca entrando em cena. Elo da Sagrada Família representa. Não tenha medo do que eu possa te falar. Sou pobre, canto rap, sempre alguém vai criticar. A ideia é nervosa, fusão cabulosa. Se essa é a hora, vamos aí sem demora. Cola do meu lado só quem tem apetite. Um guerreiro não assiste, vai parando e resiste. Obrigado, Senhor, pela nossa união e por poder compartilhar o meu som com os irmãos. Na bolinha de meio eu vou levando no talento, e pra me acompanhar tem que tá correndo. Caí, levantei e permaneci de pé. Esqueceu quem sou eu? O que vive pela fé. GPR, essa é a sigla, irmão. Tenho pouco de idade, mas muita disposição. Chega dois sim, verdadeiro sangue bom. O maligno estremece quando ouve esse som. Quem não junta espalha, se atrapalha, então espirra. A banca tá unida pra somar nós na fita. Frustrações da vida que atormenta. Foram vários os sonhos, os planos. Mais uma vez, o desengano prevalece. Tortura a alma, aborrece. O desespero do homem sem Deus, o que fazer? Por quanto tempo mais suportará os dias perdidos? No inimigo tanto faz, o seu medo, seu prazer, seu choro. O dia mal, no decorrer da caminhada não tem jeito. Temos que passar, os verdadeiros suportam. Os fracos pipocam, os que não entendem apontam. Os prazeres do homem, sua pior derrota. Quanto suporta as duras provas? Deserto busca, vem as vitórias, vem minhas lutas, abala as estruturas. E a ira do inimigo continua nas ruas, corrompe os corações, compromete o caráter, suja as contradições. No jogo de mentiras, entre erros e acertos, prossegue a vida dia após dia, triste rotina. Mas a verdade salva em que você acredita. Vai, fere a rocha, mata a sede, beba da água da vida. Artie dia. Chega mais um louco, vagabundo é pouco. Invadindo a cena, porém, não há do louco. De rolê pela quebrada, observando o movimento, as fitas. Vou ganhando, patifaria, pilantragem. Tem de monte, não importa o momento, se agora ou se ontem. Tristeza, amargura invadem o coração. Da vida humilde de um pacato cidadão. O rap nacional não empenha seu papel. Vários pipoca no meio de chapéu, sem o conhecimento da verdade, disseminando veneno, a maldade. Mas um dia isso tudo terá fim. Acredito, eu creio, vai ser assim. Preto louco J, vim da escola da rua, com meu parceiro L Dias, abalo a estrutura. Desde o início enfrentei vários barrancos pra cantar. Comecei só com a vontade, agora tenta me parar. Sou pelo Deus eterno e vou abalando a estrutura do inferno. E através do meu canto concreto lutarei pra salvar o universo. Em minha oração rasguei o céu e o fiz sangrar no meio do mar. E o sol que estava ausente novamente voltou a brilhar. Meu coração que é de carne, feito de amor e tem muita ternura. Já disse que tá calejado de arame farpado, é sua armadura. Vai pensando que é fácil, seu do alto e cantar o que vivo. Meu sangue suar com a lágrima, o ritmo é legítimo. Caia por terra agora, Satanás e seus demônios, que o Senhor sempre inspire. Os versos que vou cantando, seja verão, outono, primavera ou inverno, em qualquer época do ano, eu vou abalando a estrutura do inferno. Do Clex pro L Dias, que considera um parceiro, amém. O alto, presença marcante, passando por aqui também. Abalando as estruturas com os irmãos eu vou que vou, fortalecendo a corrente com quem é merecedor. Detonando com o inferno, resgatando vidas, almas, várias almas. O demônio é a serpente que mata muita gente, tentando promover a alienação da mente dos crentes. Mas Deus está na nossa frente, fortalecendo o som. É quente, quente, quente. A loucura de Deus é abstrata, confundível, imperceptível, uma fita em outro nível. Difícil de entender, só quem tá no colê vai poder compreender que Deus usa os loucos para confundir você, Satanás. Estruturado, seu castelo construiu, lamentável. Paredes se trincaram, você viu. Não quis beber da fonte que faria o alicerce. A Bíblia é o estudo, a humildade na prece. Só quis ganhar dinheiro e da alma se esqueceu. Com a cara na luxúria, vagabundo se perdeu, se corrompeu, percebeu quem então errou. Mas é diabo agora de sua alma se apossou. Ó que fita, vê aí então se não é mó zica. Achou que tava bom e pôs por terra suas conquistas. Agora o que plantou infelizmente tá colhendo. A dor, o ódio, o sofrimento, o veneno. Agradeço ao Pai, ao meu rei o verdadeiro, por ter me dado o dom de rimar com os parceiros. Abalando as estruturas, nosso som faz estrago. Preto original com os irmãos lado a lado.